Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. This is just fantastic, isn't it, ladies and gentlemen? You've still got another three, like, 2 days left or whatever, you know? First day. Excited. Are you excited, ladies and gentlemen? I'm excited. I'm not gonna lie. It's the truth. This is called Leave Before the Lights Come On, ladies and gentlemen. I need to stop saying ladies and gentlemen, that must be about 14th time. We'll be right back. just going to have a minute so you can bring the organ on, ladies and gentlemen. Then we're going to come and play some more. Might have a slice of toast. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso programa com os Arctic Monkeys, com Live Before the Lights Come On, ao vivo em Glastonbury, em 2007. Esta é uma banda britânica de rock formada em 2002, nos subúrbios da cidade de Sheffield. Esta canção foi lançada em 2006, como terceiro single da banda, no Reino Unido. A música não foi incluída nem no álbum de estreia, também não foi incluída no seu segundo álbum, mas sim, foi incluída no Arctic Monkeys Live at the Pole, que é um álbum ao vivo com DVD, lançado pela banda após o seu último show de digressão mundial de 2007, que foi gravada em Manchester e saiu em 2008. De seguida, vamos ter Eddie Vedder com Rise, ao vivo, claro, do Warner Theatre em Washington, D.C. Este é um músico americano que é vocalista e guitarrista da banda grunge Pearl Jam. Esta música foi tirada do filme documentário Water on the Road, que é um documentário da turnê solo, turnê de 2008, a solo de Eddie Vedder, durante a qual ele canta e toca músicas para o Jam, vários covers, e também trabalha a solo, incluindo músicas do seu álbum Into the Wild. Por último, nesta parte, vamos ter os Massive Attack com Teardrop, também óbvio, claro. Esta é uma banda de trip-hop inglesa formada na cidade de Bristol no ano de 88. Esta música pertence a Mezzanine, que é o terceiro álbum de estúdio do grupo. Este álbum contém o maior sucesso, que é exatamente este single que vamos passar, Teardrop, que é cantada pela cantora Elizabeth Fraser, e é uma música de 98. Vamos então ficar com estas três músicas e eu já volto, portanto, até já. This song is not about yeast. It's not about erections. It's not about ire. Get that one, Professor? But it is about a kid hitchhiking. Just where will put all your fame, and how will it grow? Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turning mistakes into gold. E pronto, estamos de volta para a nossa segunda parte do nosso programa, depois de termos ouvido as primeiras três músicas, que foram completamente fabulosas. Vamos ouvir mais duas, também não nos ficam atrás. Vamos então iniciar com os Kasabian, com Fire, ao vivo do renovado O2 Arena em Londres, em 2011. Esta banda de indie rock britânica, mais precisamente Leicestershire, foi formada em 99. Esta música pertence ao álbum West Rider Pauper Lunatic Asylum, que é o terceiro álbum de estúdio da banda, que foi lançado em 2009. E por último, nesta parte, vamos ter os Imagine Dragons com o Radioactive, ao vivo do The Joint. Esta banda de indie rock, formada em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, em 2008. O nome do grupo é um anagrama, mas a palavra original é desconhecida, exceto para os membros da banda. Esta música pertence ao álbum Night Visions, que é o álbum de estúdio de estreia da banda, e é um álbum de 2012. E pronto, vamos ouvir estas duas músicas e nós já voltamos para as despedidas e para a nossa última música. Portanto, até já e apreciem! Hey! London O2, how you all doing? Thank you for tonight, thank you all of you! I want to thank Miles Kane. I want to thank the Penguins. I want to thank all the crew that built this shit together and everyone that worked so fucking hard for us, everyone. And I want to thank you as well. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. chegamos ao fim do nosso programa. Eu, antes de dar a última música, vou-me despedir. Espero que tenham gostado. Eu gostei de estar com vocês. E gostei desta seleção de músicas. E espero que continuem a ouvir-nos. Eu agradeço à audiência. E também, em nome dos outros todos, agradeço à audiência de todos os programas do nosso grupo. Vão à nossa página, ao nosso grupo. Adiram, gostem, ponham comentários e tentem também divulgar para conseguirmos mais ouvintes, porque é para vocês que nós trabalhamos. Pronto, então eu deixo-vos com esta música. Até para a semana. Então vou dizer a música. Pode. São os Kings of Leon com Closer, ao vivo no Letterman. Esta música pertence ao álbum Only by the Night, que é o quarto álbum de estúdio da banda, lançado mundialmente em 2008. Esta é a primeira faixa do álbum, que é música muito experimental e possui uma série de riffs e batidas eletrónicas, assim como o efeito da guitarra ao estilo shoegazing. Pronto, e aqui fica mais esta música então para vocês ouvirem. Eu volto para a semana. Então, tchau, tchau. Divirtam-se.